2, 1 e... Aumenta o volume do seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track. Só porque eu errei uma parada. É, eu tive que baixar o volume do fone, filha da puta. Game Track Podcast. Mais uma edição do Game Track, esse episódio de número 67, e vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuzeta, e eu gostaria que o novo CS tivesse sido uma renovação no gênero de FPS, embora não foi. Embora não fosse uma renovação do caça-níquel, né? Aqui é o Grafo, e guerreiros que sangram juntos podem se considerar irmãos. Quem assistiu Band of Brothers sabe do que eu tô falando, caralho. Acho que só o Snake assistiu aí, cara. Eu assisti, mas não lembro, faz tanto tempo que... Ô Snake, sabe como que chamam as pessoas de onde eu venho que não assistem Band of Brothers? Cabaço. Exatamente. Band of Brothers e The Pacific, fica a dica. Ah, The Pacific é o boss, pode pular. Ah, não. É mais traumatizante. Mas enfim. Fala galera do The Game Track, aqui é o Snake e... Pera aí que eu tenho que colar do Google agora. Civ Spass em Parabellum. Civ Spass em Parabellum? What the fuck is this? É em latim e significa se quer paz, prepare-se para a guerra. Olha só. E Parabellum é o nome de tipo de munição, velho. Na verdade é um fabricante. Não é aquele pagodeiro lá? Não, pera, é, então vamos lá. Não começa. O pagodeiro paraquedista, o Parabellum. Então vamos lá. Então, galera, a gente tá reunindo hoje pra falar de um gênero odiado por alguns e amado por outros, mas que ainda hoje tá em alta na indústria dos videogames, né? Que são os jogos de temática militar. Hoje estamos reunidos aqui pra falar desse gênero que a gente gosta, né? A gente tá aqui porque a gente aprecia bastante. Então vamos falar desses jogos e, obviamente, das suas excelentes músicas após a leitura de e-mails e comentários. A gente já volta na Snake. E-mail! Nunca tem leitura de e-mails, viu, galera? Não acreditem neles. Tem sim. Mais uma leitura de comentários. E e-mail? E-mails, a gente não teve nenhum em relação ao último podcast que a gente gravou com leitura de e-mails, né? O Snake, que agora que é co-host comigo, já que o Excel, digamos assim, vai ficar um pouco mais ausente, né, da participação aqui. Ah, perdeu o lugar, saiu no vento, perdeu o assento. Saiu pra roça, perdeu a carroça. Então, ele tá estudando pra caralho por causa do último ano de faculdade. E eu resolvi dar um tempo mais pra ele, né? Ele tá jogando bem pouco, então o Snake tá sempre jogando aí comigo. Então, vamos gravar mais com o Snake do que com o Excel. Não que o Excel não vai deixar de participar aqui, a gente vai participar aqui eventualmente. Vocês só vão ver uma melhora na qualidade do podcast. Significativa. Sacanagem, hein? Então, a gente vai ler os comentários aqui em relação ao último podcast que a gente gravou, não o Verso, né, que pra quem não tá ligado, você que tá chegando de primeira viagem aqui, né, que tem muita gente agora assinando o Game Track no iTunes, a gente, por enquanto, até o episódio 60, a gente tá a cada 15 dias lançando um episódio com leitura de e-mails e outro Pocket, versão Pocket, sem leitura de e-mails. A última edição foi uma versão Pocket versus, né, entre o Wesley Pires e a Suzy, ambos da equipe, e lá a gente teve já um vitorioso, né, na verdade uma vitoriosa. Foram apenas 11 votos, né? Eu vi lá que tem bastante download, mas o pessoal não votou. Então, apenas 11 votos. Ô, galera. Vamos mexer, toda... né? Em todas as músicas, Suzy ganhou. Em todas as disputas, a Suzy ganhou de 6 votos a 5. Então, o Wesley Pires está desclassificado para a próxima fase e a Suzy passa, né? Ela e o Fernando Perazzoli já estão classificados para a próxima fase do campeonato de versos que a gente tem aqui no Game Track. E a gente vai ler, na verdade, agora os comentários que a gente teve em relação ao episódio número 65, sobre o que mesmo, Snake? Sobre o... como que é o nome do autor lá que eu esqueci? Age of Steven Rippey, ou seja... Autor não, você... compositor. Compositor, é, sim, compositor, sim. Autor é quase a mesma coisa, só muda a forma que vai escrever a sua arte. Olha que bonito. Olha só que coisa bonita, né? Deixa eu perguntar pra você, você jogava alguma coisa de Age of Empires, de Age of Mythology ou nada? Cara, eu cheguei a jogar muito pouco, só o 2, porque como não tinha com quem jogar, não tinha tanta graça assim. A gente sempre foi FPS, né? Isso que é foda. Não, eu até gostava de jogar jogos assim, tipo, fora do FPS. Tanto que naquela época a única coisa que tinha pra FPS mesmo era em console, né? E no computador. Não, assim... console não, seu maluco. Console não. Não, nossa, tô dizendo tipo... de falar de Medal of Honor, essas paradas. Mas assim, pra PC mesmo, era uma outra plataforma que eu costumava jogar. Que nem hoje a Fempires eu até costumava a mexer um pouco. Só que aquela coisa, como eu não tinha tanto tempo e nem um computador tão bom assim, acabou ficando mais pra frente. Age of Empires 2, cara, meu primo jogava uma discada num 486. Não, jogava de boa. De boa, como assim você falou que não tinha como... Age of Empires, a versão HD eu não sei, mas a versão clássica dele lá, ele é um jogo que roda meu chinelo praticamente, assim. Deixa eu corrigir, não tinha um pirata tão bom assim. Ah, tá, agora você me explicou muito bem. Bom, então vamos aqui. Vamos passar alguns recadinhos antes da gente ler os comentários ou a gente passa o recado depois? O que você acha? Para o ímpar. Par. Ímpar. Tá, vamos digitar no chat. Eu sou o par, né? Você é o ímpar. Tá, beleza, 3, 2, 1 e... Ganhou. Então vamos de recadinhos. Recadinhos, então. Pra quem não tá ligado, toda semana aí saem episódios novos no nosso Jogatina Plus, né, Snake? Que último a gente gravou sobre o que mesmo? Sobre Day of Defeat e Matando Saudades. Cara, é muito massa. Day of Defeat aí, pra quem curte, hoje, na sexta-feira à noite, a gente vai estar jogando Day of Defeat aí com a galera, né, Snake? O que você acha? Vamos, vamos. Quero ver passar na MG aqui do Snake. Ou na Sniper dos Avos, né? Olha. Na verdade, eu tô jogando mais de assault do que de sniper, né? Os caras regularam muito o número de MG também, então tem uma MG por mapa, fica meio complicado. Ah, na verdade é mais pra ter equilíbrio, senão tem só MG de todos os lados e ninguém avança nada, né? É, mais pra deixar o mapa mais rápido, mas os bacana mesmo é aquele que demora uns 15 minutos pra terminar a partida. Ah, eu também gosto, eu não gosto de partida demora devagar, eu gosto de partida assim que, tipo, vai aquela pressão psicológica, aquela pressão da galera avançando, depois volta, aquilo é bem coisa de guerra mesmo, né? É verdade. Bom, outro recado que tem que passar aqui, como eu falei que em breve pode ter mudanças aqui no Game Track, e terá, o Game Track a partir do episódio 70, ele terá frequência semanal, olha só, pra quem curte aí o Game Track, que atualmente é quinzenal por conta de alguns outros detalhes que se tornou ele quinzenal, agora ele, a partir do 70 ele vai ser semanal, ele vai ter três formatos, ele vai ser um formato normal, como a gente já segue como o podcast de hoje, vai ser uma versão pocket, que vai ser uma playlist normal, e vai ser uma outra versão surpresa. É, versão Kinder Ovo. Versão Kinder Ovo, né? Só abrindo e escutando pra saber que vai ser relacionado. E ele vai ser no episódio 60 só. No 70, na verdade. Opa, 60 já passou, né? 70 de novo, Zabs? 70 de novo, olha só. Então, pra quem não tá ligado, a gente tá entre os novos recomendados no iTunes, então a gente gostaria de agradecer a todos que estão assinando a gente no iTunes, assim, também outro podcast que a gente tem aqui no Level Mais, né, no nosso site, né, nosso site blog que a gente faz parte, assim também o podcast do Papo de Noob, né, Papo de Noob lá tá com conteúdo muito humorístico e gameístico, né, podemos dizer assim. Bom, é isso aí, assine o canal do Level Mais, eventualmente a gente vai também vai ter coisas no stream, né, do canal do Twitch TV do Level Mais. Esses dias teve Trials Evolution, ontem em relação à gravação, né, teve Astronauts, e a gente, uma vez por semana, vai estar pelo menos com um stream aí, a gente vai avisar na nossa fanpage do Level Mais, né. Então, por isso, compartilhe, diga para os seus amigos, para sua tia, para sua avó. Muito bem, então vamos lá pro primeiro comentário, Snake, comentário em relação ao podcast número 65. Por favor. O comentário de Marcelo Martins. Pessoal, meus parabéns por esse episódio. Age é um clássico. Foi um dos pioneiros do gênero e também é um dos meus favoritos. Junto com os também clássicos StarCraft e Warcraft. Que eu acho que eu joguei mais Warcraft do que qualquer outro, cara. Pra Play 2 ainda. Ah, você jogava de console. Eu joguei muito pouco Warcraft e só foi o 3 só que eu joguei. E, cara, eu achava só... Work. a série Warcraft é muito engraçada, porque conforme você fica clicando em cima da galera, ela... Yes, my lord, yes. No. Enfim. É engraçado perceber que compor música para videogame nessa época era um desafio inacreditável. O som do MIDI ainda não era muito desenvolvido e dificilmente você conseguia fazer um instrumento MIDI soarem como reais. Olha só. Pior que é verdade, né? Porque é que antigamente... O que era? 16 bits no máximo, se for parar pra analisar. Não, ali já tinha Play 1, pelo menos, já. Não, PSP. Do... É. Play 1 já existia em 98, por favor, né? Não, sim. Mas digo, a sonorização... Blá, blá, blá, blá. Sonorização a ainda composição, era... né? A gente pensa mídia e pensa aquelas, aqueles toques polifônicos, digamos assim, né? Polifone é sacanagem. Mas ele evoluiu bastante, né? Tanto que tem muita, ainda tem muito mídia hoje que simula muita coisa real. Muita guitarra, muito baixo, muita bateria, né? É, mas isso aí vai depender do chip, né? Do que... É. Se for, então, devia ser uns 32-bit. Mas, enfim, Page é uma exceção e mesmo ouvindo hoje, dá pra perceber o quanto o pessoal trabalhou para deixar as músicas bem caprichadas. Realmente, cara. Age of Empires tem umas músicas épicas, músicas bem ambientadas, né? Porque você pega aquela... Você escuta uma música e fecha os olhos e tenta imaginar uma idade média, uma coisa assim. É o que a música do Age faz, né? Se você escuta ela, você fala, oh, tô imaginando um cenário aqui bem parecido com esse, que a gente tá nessa temática, né? Enfim. E o pior que eu, escutando o track, eu parei assim, meu Deus, cara, eu voltei acho que com 12 anos, velho, escutando as músicas, assim, tipo... Falar, caralho, cara, quando eu jogava o Age of Empires, que eu joguei pela primeira vez, eu tinha 14 anos, olha só. Olha. Eu joguei bem no ano do lançamento, praticamente. Não, joguei no ano do lançamento. Sim, joguei sim. Bom, vamos aqui pro nosso próximo comentário, o comentário do Marcos Melo Correia, que também tá com o nome aqui no comentário de Biostalkers 2, né? É pra não dizer que é a mesma pessoa sempre, né, que fica apontando. Dá pra dizer que a gente tem variedade de comentário aqui, mas enfim. É, ele começa o comentário dele da seguinte forma. Esse foi um daqueles casts que a minha contribuição é ínfima. Não peguei a época dos AIDS. Nunca fui focado em jogos de PC, modo inveja dos Zabuzeta On. Mas a trilha é maneira, principalmente quando é minimalista. Só achei os temas muito curtos para temas que servem para compor um ambiente épico. E a própria composição musical parece ser simples se comparada a outras coisas que estamos acostumados. É como a gente disse, cara, não é aquela coisa, é uma coisa épica, é, tipo, ele tem uma ambientação épica, né, é o que eu comentei anteriormente aqui. Ele não tem aquela coisa assim, nossa, Medal of Honor, que a gente tá falando, né, que a música é, tipo, você fala assim, caralho, cara, essa música é muito foda. Não, é uma música assim que você... Ela tá tão... Ela te traz pra dentro do ambiente, só que eu acho que o que ele quer dizer é que ela não explora mais a riqueza do tema, entendeu? Daí ela começa, quando você pensa que ela vai desenvolver, ela repete, entendeu? Ela repete ou muda, né? Mas é que assim, a proposta de música de pra, pelo menos nos Age of Empires, exceto o Mythology, né? Mythology é épico, é total, assim. O Age of Mythology tem a trilha sonora que ela evolui, né? A tecnologia, por exemplo, a Age of Empires 2, assim, que a gente comentou mais, assim, no podcast, não era tão, assim, tipo, focada. Hoje tem muito jogo, assim, que quando você entra em ação, música muda, quando para ação, música também fica mais relaxada. Antigamente não tinha isso. Eles colocavam uma música um pouco mais ambientada, que ficava contínua ali, mas não atrapalhava. É uma música, assim, que não é uma música pra você pegar e ouvir no trânsito, assim, entendeu? É uma música pra você curtir ali um momento jogando, etc, né? Yep. Bom, vamos aqui então encerrar os comentários, né? Só agradecer a galera que comentou aqui, que foi o Rodrigo Brito, nosso noob do Papo de Noob, né? O host lá. O Monk, o Rafael Taira e o Rubens Cavaleiro. Esse rapaz que é uma educação em pessoa. Olha só que bonito. Só que você me entende? Cavaleiro, sacanagem. O que chamou os avos aí? Bom, então fiquem com o nosso podcast de jogos temática militar. Lembrando, né, Snake, que a gente vai gravar mais edições com essa temática, porque é uma temática que abrange muitos jogos e também tem muitas músicas legais que não foram comentadas, ou alguma coisa que a gente deixou de comentar, né? Que é a temática Nossa, militar. Um monte de coisa. A temática militar não explora somente o gênero de FPS, né? Explora RTS, jogo de ação, tem um monte de coisa. Exatamente. Né? Exatamente. O jogo tipo. Simuladores, cara. Sim, simuladores tem pra caralho, né? Porra. Enfim, a gente fica por aqui. Continue com o nosso podcast aí. E não deixe de comentar lá ou mandar e-mails para gametrack@levelmais.com. Bora, Snake. Bora, vamos. Vamos lá. Falou. Podcast de fato, né? A temática militar, como eu já disse na abertura, é uma temática que agrada a todos nós na gravação aqui, né? Não é tão que o Snake ama FPS de todo o coração. É o único jogo que eu sei jogar direito. Acaba sendo tipo meio intuitivo, né? E o Grafo já foi militar, né, Grafo? Já 1 ano e 10 meses. Olha só. Caçador do exército, só não terminei o curso, mas fui caçador. Olha, que level que você foi? Eu fui, digamos aí que eu fui até o level 50, cara. Faltou um pouquinho pra chegar no 60. Olha, mas um pouco já dava pra fazer a trilha exemplar dos caçadores lá, né? Pra quem joga D&D, fica aí. Falando em D&D, né? No último Jogatina Plus, né? Que saiu essa semana, a gente fez uma gravação sobre D&D. E o Snake, eu até falei pro Snake lá, ah, você manja de FPS, que seu nome é Snake e seu pai foi militar, né? Seu pai é militar, né? De fato. É, ele já foi tenente e agora ele é policial, né? Então ainda tá no rumo da coisa. Polícia. Polícia. Ele é polícia? Cara, ele te influenciou você buscar esse gênero assim, tipo, conhecer mais sobre esse ramo do militar? Cara, não tão diretamente assim, né? Mas aquele convívio assim, de tá vendo o pai, aquilo que ele já fez, as fotos que ele tinha, depois quando ele foi pra polícia, né? Vendo o trabalho dele mesmo, cara, sempre me puxou mais pra esse lado do militarismo mesmo, né? Sim. Embora as 5, 6 tentativas de tentar ingressar pra carreira militar foram totalmente epic fail, acho que não era pra mim, acho que era pra fazer podcast e ficar consertando a televisão dos outros. Mas embora, ainda tendo meu pai como policial, tem suas vantagens, eu posso pelo menos dar um tiro de vez em quando. Olha só que massa. É meu sonho de consumo, cara. É pegar uma arma e dar um tiro assim, tipo, naquele instante de tiro, cara. Deve ser muito foda. Ó, mas pra quem fica em Curitiba e quem já pode ter sanidade mental para isso, tem o Stand Orion. Você aluga a arma, você não precisa ter a arma, você paga pela munição que você gastar e paga pelo stand lá. Você atira à vontade desde que você tenha dinheiro pra pagar isso. Ou então, se você não tiver sanidade mental, você pode ir numa stand de Airsoft. Olha só que bonito. Airsoft já foi. Mas Airsoft não é a mesma experiência, obviamente. Mas pelo menos você tem contato com armas de verdade, né? A réplica, pelo menos, né? É, você pega a arma adaptada pro Airsoft, no caso. Bom, então vamos falar aqui já dos jogos, né? Eu quero perguntar pra vocês, os convidados, né? O Snake agora, que é o novo host comigo, que novo co-host, né? Do Game Track. Novo Corroy. Novo Corroy, hein? Novo Corroy. Então... Eu fui promovido. É uma patente nova, né? Ganhei um badge agora no meu braço. Sim. Ô, Graf, qual foi a sua primeira experiência com jogos de FPS? Temática militar, no caso. Cara, o primeiro jogo que eu tive experiência foi com o Call of Duty 1, que eu troquei de PC pra jogar Call of Duty 1. E te digo com muita força que isso valeu a pena pra caceta, cara. A galera fala bem muito dos primeiros jogos da série Call of Duty, mas eu não joguei nenhum deles, acredito? Nossa. Quem que chamou esse cara pra esse cast? É, velho. Não, sério. Quem foi? Eu vou explicar isso ao longo do cast, mas enfim. Eu troquei de PC pra jogar Call of Duty 1. E cara, a história é foda. Tem personagens que eles mantêm até hoje. E eu acho fodástico tudo no Call of Duty, cara. Eu acho que aquele pessoal da Activision que escrevia as histórias da Infinity Ward, velho, até os créditos do jogo é massa, cara. É, eu acho animal, cara. Sim, sim. E Snake, aqui contigo, qual foi os primeiros relances, né, com jogos de FPS? Assim que eu realmente parei pra jogar com FPS foi Medal of Honor, cara. Medal of Honor é muito bom, cara. Eu cara... sei por quê. É, eu tive mais contato com Medal of Honor do que com, por exemplo, os primeiros Call of Duty, no caso. Call of Duty. Calo nos dedos of Duty, sim. Né? É. Cara, jogando Medal of Honor, assim, eu peguei esses dias, eu fui tentar reavivar, pelo menos, a experiência de como que era jogar com aquele controle maluco, cara. Porque, de duas, uma, ou você tinha o controle com o DualShock ali, né? Ah, você tá falando de jogo de console, né? De console mesmo, de consolo. Consolo. O primeiro, os primeiros Medal of Honor, eles foram pra console ou eles foram, tipo, multiplataforma? Não, eles foram pra PS1, cara. Ah, PS1. Tá, por isso que você tá falando de controle mesmo. Isso, porque daí o PS1 tinha aquele que não tinha os analógicos. Nossa, né? Nossa, complicado. Só pra tinha caralho. O direcional e, cara, pra jogar com aquilo lá, velho. Imagina, em terceira pessoa, você só. Ou você andava ou você mirava. De duas é tipo quando a gente jogava o Siphon Filter, né? Tipo, no exatamente. Siphon Filter. Isso daí, e depois. Quando, com o acréscimo do analógico, ficou um pouco mais fácil, só que ainda era meio confuso. É que não porque tinha. O analógico esquerdo. Se você, por exemplo, você conseguia andar lateralmente, né? pra direita e pra esquerda, mas só que se você fosse virar um analógico pra cima e pra baixo, a sua visão mexia. Não era o movimento que você fazia. Ah, então, tá. Ficava metade no movimento e metade da visão num analógico e metade no movimento e metade da visão no outro analógico. Era horrível, né, cara? E sem falar que o tiro não era no gatilho. O tiro era o X, era quadrado. Ah, não, antigamente assim, eles tinham uma noção horrível, né? Até naquela época os shoulders não eram chamados de gatilho, como a gente chama hoje, né? Hoje, por exemplo, o próprio controle do Xbox, o RT, o LT lá, são parecidos com gatilhos, né? Mas sabe que o nome do controle é esse, né? Left Trigger e Right Trigger. Então, daí por isso o fato do nome, né? Tipo, por causa dessa temática militar. Até usaram um pouco mais de opções, como acelerômetros, para outros jogos, como jogo de corrida, mas não vem ao caso. O primeiro contato que eu tive com o jogo de temática militar foi com Battlefield 1942. Eu não vou falar dele hoje, porque já falei demais em podcasts por aí, do Game Track, né? E logo depois, porque a gente jogava muito multiplayer. É engraçado comparar com vocês. Vocês começaram com um jogo que tem história, né? E você fazia a campanha single player. E eu já fui direto pro Battlefield, que a temática de campanha dele no 1942 não era muito pra single player, era mais pra multiplayer, né? Não, nem tinha single, né? Era só multiplayer. Não, até tinha single, mas era pra você entrar na fase e pegar as bandeiras só. E era só isso. Era a mesma coisa que multiplayer, só que com boot. É, isso. Era bem ridículo, assim. Então eu sempre tive contato com um FPS de temática militar no começo com essa visão mais multiplayer, né? Tanto que depois eu fui pra Counter-Strike e daí só foi isso, só foi multiplayer até o final, praticamente, né? Counter-Strike, velho. Counter-Strike, sério mesmo? Não, eu joguei muito Counter-Strike, 1.5, 1.6, joguei demais, assim, tipo, fazia frag no condomínio, onde eu morava, assim, a gente levava com esse computador com monitor de tubo, assim, e reunia a galera na mesa do salão de festa lá e, cara, jogava a noite inteira, era a galera se assim, jogando, tá ligado? A gente fazia isso com o Battlefield em 1942, cara. Só que a galera não tinha Battlefield. Não era questão assim, que antigamente pra você... Hoje, vou baixar um jogo mesmo que você vai piratear lá, é dois toques pra você baixar, independente do tamanho. Antigamente, cara, o cara tinha que ter o seu dedo, mas o cara tinha que ter o crack certo, e tinha que configurar a rede, era um caralho, cara. Se resta era só você abrir o patch ali e pronto, bora. Sim, patch, cria aí, cria Fipul Day. Nossa, foi pro day. É que nem eu vi esses dias no Nine Gag, eu acho. A imagem, tipo, a piscina que eu jamais andei no mundo. Né? É, essa mesmo. É muito tesão, né? Bom, aproveitando aqui, já vou fazer uma pergunta meio catastrófica de início, já pra gerar polêmica. Snake, você me diga qual foi o melhor jogo de FPS de temática militar, não FPS, porque tem Quake, tem Doom, tem os outros aí que você pode classificar como FPS, mas temática militar, qual foi o melhor que você já jogou? Cara... Não precisa ser FPS, né? Já que você vai escolher um jogo que não é FPS, no caso. Não tem, assim, melhor, porque cada um tem um... Feelingzinho, né? Um feelingzinho. Por exemplo, tem um jogo, assim, que não é tão bom, cara, mas que tem uma parte do jogo, assim, que é no começo, que te pega, assim, das suas entranhas, cara, e você fala, nossa, que jogo lindo. Só que depois, assim, ele não é tão bem desenvolvido. É da própria franquia do Medal of Honor, é o Pacific Assault. Eu não lembro do Pacific Assault, joguei ele, é de Assault, Spearheads, no caso. O Pacific Assault, ele vai contar lá do americano voltado contra os japoneses, né? Então... Pacific Assault, entendi ali. Olha a ligação, olha. Mas assim, tanto que uma das primeiras fases que você tem é em Pearl Harbor, cara. Então você tá lá, o capitão, o comandante, não vou me recordar direito, ele tá te apresentando, você acabou de chegar no lugar, assim, ah, aqui é a enfermaria, aqui é a cantina, por aí vai, ele vai te dando um tour, assim, com o jeepzinho, né, e vai te deixar no lugar. Aí de repente começa a surgir zero, cara, de tudo que é lado, bombardear, estourar, a galera vai sair correndo, o cara... Ah tá, pensei que a galera tava tirando nota ruim na prova, hein. Jesus. Esse jogo, se não me engano, você é cozinheiro também. Você começa com cozinheiro, que depois você sai do... Você tem que apagar o fogo e sair do navio pra assumir a metralhadora, não é? Não, não. Você tava no jeep, aí você tem que sair correndo. Ah, tá certo. Ajudar a galera. Daí você entra no navio pra resgatar. E essa parte aí é que mais tem mecânica assim, diferenciada. Porque daí você tem que ajudar os caras que estão dentro do navio pegando fogo, né? Pra você chegar onde tá a metralhadora. Isso, daí você pega a metralhadora e você faz que nem o cozinheiro no filme do Pearl Harbor. Meter bala nos aviões que estão passando por perto ali, cara. Não é, não é do filme do Pearl Harbor isso aí, porque esse filme que você tá falando é com o Cuba Gooding Jr. Não, mas é no Pearl Harbor que aparece. É no Pearl Harbor? Cuba Gooding Jr. É no Pearl Harbor. É no Pearl Harbor? É Pearl Harbor. Tá. E pra você, Grafo, qual o melhor jogo de FPS na temática militar? Ou... Só temática militar, no caso. Cara, o melhor FPS pra mim, single player... Vamos classificar de uma vez só. A gente vai classificar aqui direto. Se for pra pegar os dois, Battlefield 3, que eu joguei que nem um idiota. Jogou pra caralho, né? Joguei pra caralho. Eu tava com mais de 370 horas de jogo. Ah, moleza. Eu tenho 500 horas de TF aí. É, você tem de TF. TF é rodzinho pequeno. Teve partido do Battlefield que eu joguei 3 horas. Nossa. Tô ligado, com aquelas partidas que os caras deixam. Isso, o bilhões de tickets, sim. Né? Isso. Cara, assim, o jogo, cara, o single player dele, os caras aprenderam como montar as paradas, é muito maneiro, cara. E, cara, os multiplayer dele também, tu dá uma puta experiência de jogo. Cara, Battlefield pra mim, sendo novo, eu não esperava, eu era muito fã de Call of Duty, mas eu não esperava tanto, entendeu? Me surpreendeu pra caceta, cara. Ah, Battlefield 3 eu gostei pra caramba. Ainda mais que eu gosto mais da pegada mais multiplayer do que a single player, né? Embora tenha histórias de Modern Warfare, né? Que é foda pra caralho, assim. Eu gosto do primeiro história, do primeiro Modern Warfare e o segundo, cara, é muito boas, né? Ah, são excelentes, cara. Sim. Pra mim, cara, o melhor jogo que eu joguei, eu também vou colocar aqui, que é o Battlefield 3, porque minto, eu vou já me contradizer aqui, foi na verdade a expansão pro 1942, que foi o Modern Combat, né, cara? Modern Combat, porque era o Battlefield 1942, só que com armas atuais e veículos atuais, cara, adorava pilotar avião naquela parada, e eu nunca fui bom de pilotar helicóptero, cara, eu não entendo como que o Snake, eu não sei se você gráfico também pilota bem helicóptero em jogo. No mouse não. Só no controle mesmo? No controle eu vou de boa, piloto. Helicóptero, jato. O Snake manda muito bem de helicóptero, lazarento, cara. No mouse ainda tem que praticar um pouquinho mais, cara. Mas aqui em casa a gente costuma fazer frag de Battlefield 2, cara. Então a gente pega aqui um switch de 16 portas, só com a galera aqui fedendo a homem. na sala do jantar aqui de casa. E, velho, vai até outro dia. Só jogo cara, F2, velho. Eu não consigo. Cara, mas o controle, cara. O controle vai de boa. Sim. É que eu não tenho controle, então a gente se obriga a ficar bom na maneira que dá, né? Jogar de helicóptero, aí você pegar, desovar a galera, catar de novo, desovar a galera. Então, é que o Battlefield 3 ainda tem uma modificaçãozinha, né? Que você tem dois tipos de helicóptero, né, cara? E pelo que eu entendi lá, é um que era um pouco mais de transporte e outro mais de ataque, né? Isso. É, vai ser o Black Hawk, né? Sim. E o... Não sei se é o Apache, porque eu não cheguei a jogar o 3. Não, o 3 é o Cobra ou o Apache, né? Que é o helicóptero de ataque russo-americano. Uh-huh. Aí você tem os ataques, só os helicópteros de metralhadora e míssil, que são ZW-11 e o AJ-6 Little Bird, e aí você tem os de transporte, que é o Black... Não é o Black Hawk, ele tem outro nome, mas é como se fosse um Black Hawk com metralhadora nas portas. É um Black PJ. É, então, galera, vamos já emendar aqui, já pra gente não se abster tanto aos jogos que a gente vai falar, já, tipo, já pedindo as músicas. Então vamos já emendar pedindo música, já falando do jogo, falando da experiência que vocês tiveram com esse jogo, né? Acho que eu vou começar aqui com um que não é FPS, que é o The Snake, né? É o meu... Ele não é um FPS. FPS, porque não é um person shooting, mas vamos dizer que é um F airplane shooter, é um first airplane shooter. Como assim? Que o jogo que eu escolhi é o Blazing Angels. Você também gosta de jogo que envolve dogfight, essas paradas, né? Cara, é muito bom, cara. É um jogo, assim, muito gostoso, assim, de você pegar, sabe, de pilotar mesmo um avião, sabe? Uhum. Qual que é a plataforma desse jogo? Tem PC, tem pra PlayStation. Qual PlayStation? Acho que é o PlayStation 2, cara, se eu não me engano. É o PlayStation 2. E, cara, é muito legal, assim, é muito bem feito o jogo. Eu não lembro, não vou lembrar agora muito bem desse daí em específico, porque quando eu tava na metade da história, eu desinstalei do PC e não consegui jogar de novo, né? Um dos jogos ainda que eu quero terminar. Tem esse daí, né, que foi da música que eu escolhi, e tem um outro que é bem parecido, só que você não muda a questão do cenário, né? Que é o Pacific Heroes. Que também é bem, que é bem similar, assim, né? Ele não muda a questão de comando, muda um pouco a questão da história, a estética, assim, do menu e tal. Mas a sensação, assim, de jogabilidade é a mesma, assim, sabe? Você pegar um avião, cara, e descer o cacete em tudo, sabe? Mas ele pega só dogfight ou você tem que fazer missão de destruir? Tem que fazer missão de escoltar bombardeiro, você tem que proteger, tipo, a cidade onde você tá... Você tem que decolar da pista, levantar voo antes que alguém venha te metralhar no chão mesmo, né? Sim. Subir o mais rápido que você tem pra subir, tentar derrubar os bombardeiros inimigos, tentar destruir os caça pra não... Pra evitar que os seus bombardeiros seja destruído, né? Você é caça de escolta, né? E, cara, é muito legal, assim, porque daí é aquela coisa, você tá correndo atrás de um cara, e daí quando você vê, você escuta aquele... Tu, tu, tu, tu, tu, tum, aquele barulho de bala furando tua lataria, tá ligado? Tipo assim, caraca, cadê? E é pirueta, cambalhota. Cambalhota, é loop, é twist carpado. Vixe. Portal de Questa. Questa. O Blazing Angels, cara, ele tem pra PS3 e Xbox também, porque eu joguei o 1 e o 2. Cara, eu gostei muito do jogo, cara. A história é muito massa. Porque você tem que pousar pra roubar o Zero japonês pra fazer uma missão. Vai o puta, eu lembro dessa fase, cara. É muito bom isso. E eu fiquei um cacete, porque eu ia pousar e detonava. Esqueci que tinha que abrir o trem de pouso. Caralho. Ele ainda tem essa pegada meio simulação ainda? Tem. Caralho, os caras tem. Você foram longe, hein? Velocidade, dependendo do movimento que você faz, ele dá o stall na hora, cara. E pra você recuperar aquele avião de novo, velho, é sofrido. Cara, e é muito massa, porque o massa quando você pega o cockpit do avião da Segunda Guerra, cara. Então você entra dentro do avião, cara, você consegue ver como era o avião, cara. Eu tava pensando assim, que fosse, tipo, a justificativa de você jogar pilotando e você jogar só tirando em alguém enquanto uma inteligência artificial vai guiando, entendeu? Não, cara. Não. Até tem, acho que só a possibilidade de ir em terceira pessoa ali no caso, né? Mas nem não é a mesma. Não tem tanta graça assim, sabe? Você vê a raia, a cabine, né? Do piloto. O manche, cara, que eu achei muito bacana. Cada avião tem. Realmente, cada avião é um cockpit. É aquilo lá mesmo, né? Os instrumentos, a disposição dos instrumentos. É muito legal, cara. É muito fiel o detalhamento da. Sem ser pretencioso, mas falando sério, não piada. Vocês já jogaram esse tipo de jogo com manche? Eu sempre tive curiosidade pra ver se com o manche era, tipo, a experiência era diferente. Cara, eu joguei Flight Simulator com o manche e eu achei muito foda. É foda pra caralho, né? Porque eu joguei na Campus Party, acho que quando eu fui em 2012, eu vi um stand lá que os caras estavam fazendo simulação, só que com helicóptero, cara. Era o caralho pra dirigir, não sei se com o avião deve ser mais tranquilo, né? Mas você dirigia com o caralho? É, era o caralho pra dirigir. Era fica na mesma posição. O cara abriu o zíper, vai, pilota aí, cara. Caralho. Snake, então vamos lá pedir sua musiquinha? Ai, cara. A minha música é o tema principal de Blazing Angels, Main Theme. Toca lá. Vamos lá, pau na caixa. Yo! Você que pira aí nos Call of Duty das antigas. Então, manda bala aí. Vamos discutir sobre esse jogo aí, que eu não tive muito contato. Cara, Call of Duty, cara, foi... Como dizer, eu já tinha visto o pessoal jogando o Medal of Honor e fui jogar o Call of Duty. Cara, a experiência de você jogar o FPS no mouse e ver daquele controle maldito. Sabe a parada que eu tenho em mente, assim? O Medal of Honor, tipo, das antigas, assim, pra PC, pra PS2, etc, assim, eles não eram muito multiplayer, né? Então, praticamente, o Call of Duty veio pra suprir quem gostava de Medal of Honor pra jogar multiplayer, mais ou menos isso? Isso. Não é por isso. A construção do jogo, entendeu? Eles tinham... Pra eles, toda a história tem que ser extremamente amarrada. Não, mas não só o fato de história. Tô falando só em particular multiplayer dele. O multiplayer dele foi bem aceito pra galera. A galera jogava bastante, né? Sim, no PC, cara, os caras desossaram, velho. Porque a temática dele é tão... Sim, se você vai jogar com um alemão, você vai ter uma arma que é forte pra caralho, mas uma bosta pra carregar. Sempre... Jogar de inglês, você vai ter uma arma forte. Então, tipo, cara, o primeiro multiplayer, assim, entendeu? Você podia jogar o single player e falar, vou jogar multiplayer hoje. E entrava. Cara, isso funcionava na conexão de 56k, velho. Não, sabe o que é engraçado e pode ser polêmico eu dizer aqui? É que eu vi falar a primeira vez da série Call of Duty, não, vou apanhar aqui. Quando eu vi falar sobre Modern Warfare. Pra ser um pouco hipócrita aqui. Sério, eu só fui falar isso porque meus amigos não jogavam, o pessoal tava só fissurado em Counter-Strike e as Lan House não tinha esse jogo, tá ligado? Não, até tinha, cara, só que não tinha nenhum viado, filha da puta, que quisesse jogar, cara. Não, tanto que a única vez que eu joguei multiplayer do Call of Duty, assim, em Lan House, cara, foi, acho que, uma vez que eu fui com meu primo e tinha mais dois caras já jogando, entre eles. Aí eu olhei assim, nossa, cara, Segunda Guerra Tesão! Que jogo é esse? Os caras falaram, cara, Call of Duty, Call of Duty. Aí foi a primeira vez, eu acho que ainda foi o Call of Duty 2, cara. Não foi nem... Primeiro, né? Cara, Zabuza, só pra ter Call of Duty 1, Call of Duty 2 a expansão, Call of Duty expansão 1, Call of Duty 2, a expansão do 2 e o 3. Só foi conhecer no 4. Eu fui conhecer só no 4, infelizmente. Sabe por quê? Você é cabaço. Não, assim, a mesma parada que o Zeke falou assim, até eu curti muito Battlefield, né? Apesar de não ter muita história, ser só o multiplayer. E aconteceu a mesma parada, assim, depois que a galera ferveu o Counter-Strike, a galera não queria jogar mais Battlefield. E eu não tinha alguém que indicasse, ó, tá vendo aqui, isso aqui é o Call of Duty, né? No caso, eu acabei meio que, digamos, me entregando ao Counter-Strike. Acabei gostando, viciando pra caralho, mas foi uma culpa, assim, tipo, de não foi entregue pra mim. Eu, não, tipo, não tinha alguém que falar, ó, tá vendo? Existe Call of Duty, no caso. Ah, é? É. Mas, é porque ele saiu, ele pegou fora na época da febre do CS, cara, então... É, eu já tava já integrado literalmente, a cultura de Counter-Strike. Cara, putz, o jogo é excelente, cara. Não, eu imagino que seja, cara. Sabe esse momento que você fala, putz, podia ter jogado isso. Hoje eu não vou jogar, desculpa. O mais legal, assim, é que eles puxavam bastante a fidelidade da história mesmo, né, cara? Qualquer Medal of Honor, qualquer jogo de guerra, eles puxavam... O Medal of Honor, ele dava uma avacalhada a mais, porque ele era... Que nem eu comentei, acho que no outro cast, eles puxavam, assim, aquela coisa de filme, né? Mas o Call of Duty, ele pegou bem a parte da história, né? E quis mostrar bastante o que aconteceu, né? Digamos assim, tipo, o Call of Duty e o Medal of Honor, eles tinham uma pegada bem parecida, diferente, assim, por exemplo, de atualmente o Battlefield 3. É que, assim, o Battlefield 3, você é só mais um na história que faz a diferença. No Call of Duty e o Medal of Honor, você era o herói da parada, né? Era mais ou menos isso, não é? Sim, você era o fodão, o cara que tava crescendo pra caralho. Você era o Winters da parada. Você era o Winters da parada. Ah, tá. Era muito foda, velho. Puta que... a Mona do Medal of Honor Underground, por exemplo. É uma mulher da resistência francesa que quer as Wolf Machine Guns, tá ligado? É, que foda. É isso que é o massa. Também o Call of Duty tem todas essas partes de piloto de avião caindo. Você faz a parte que você é um atirador também de um bombardeiro norte-americano. Você também passa pela resistência italiana, ajudando os caras. Não é francesa? Não, resistência italiana, porque o lugar que você cai é na Itália. Ah, tem resistência italiana. E porra, cara. Tem, na resistência francesa não tem. Mas assim, cara, o Capitão Price tá desde o primeiro... O que tinha fugiu. Exato. Então vamos aproveitar aqui e vamos solicitar essa música. Diga lá. Então a música que eu vou tocar. Não, que eu vou tocar não, né? Que você vai tocar pra mim. Eu vou tocar. A música que eu escolhi é o Main Theme do Call of Duty 1, que é uma música que eu acho que ela tem aquela parte de evolução da guerra. A gente chegou, conhecendo um novo lugar, do nada, fudeu, guerra, explode, no final, cara, tá tudo bem, vamos continuar a nossa batalha aí, cara. Então vamos lá tocar, então, pau na caixa. Isso, toca aí pra mim, Zabuza. Bom, vou aproveitar aqui já dessas temáticas um pouco mais voltado pro enredo, né? E eu vou pegar aqui o jogo que eu vou falar desse momento, que vai ser Medal of Honor, Allied Assault, a expansão chamada Spearhead, cara. Eu gosto muito desse jogo por causa da introdução dele. Não sei se vocês chegaram a jogar. A introdução dele é bacana demais pra aquela época. Eu me impressionava pra caralho, que era, tipo, você começava num avião e já tava sobrevoando um lugar onde tinha um monte de bateria antiaérea e você tinha que pular, você é tipo do esquadrão, dos paraquedistas lá, e você tinha que invadir a parada pra fazer o primeiro, tipo, praticamente um boicote, né, numa estação dos caras, estação inimiga. Era muito tesão, porque, tipo, quando você pulava em paraquedas, porque o seu avião foi atingido, né, que você teve que pular de última hora, porque senão você explodia no ar, você vai descendo de paraquedas e vai vendo aqueles tiros subindo, os aviões caindo, tá tudo escrito. Ah, eu me lembro desse jogo, cara. Cara, é muito, mas muito foda. Você acaba ainda, no começo do jogo, você acaba sendo, tipo, você não cai no meio da batalha, você cai numa casa, no teto, e você fica preso em paraquedas, né? Isso. Aí os caras jogam uma granada de fumaça, os caras vão invadir, aí você pula do paraquedas, mas começa a matar a galera. Você, tipo, vira o He-Man ali da parada, né? Vira o Kudo. O Medal of Honor Allied Assault, ele já foi um grande marco, porque ele foi um dos primeiros, eu vou falar besteira aqui, não sei se o Call of Duty fez isso, mas ele foi um dos primeiros jogos que conseguiu representar aquela cena clássica da praia de Omaha, né, que você saía da barca, que levava os carinha lá, e você saía no meio da galera já levando os tiros. Não sei se ele representou bem o Call of Duty. O Call of Duty, você já aparece você descendo da barca de desembarque, cara. Sim, sim, porque eu lembro isso. Eu acho que é outra praia que ele representa, não, né? Não, é Omaha também, cara, porque o exército americano desceu em Omaha e Utah. Mas qual que é aquela que tem o paredão, cara? Que é o Utah, não, né? Que é, não, que é, Sword, que Sword, paredão, Sword. Só que é do Medal of Honor 3, se não me engano. Medal of Honor 3, não, do Call of Duty 3. Não, não é do 3 não, cara, é do 1 ou do 2 também. Do 1, do 1, porque eu joguei esses dias. Mas a casa do paredão é assim, eles chegaram até a praia, cara. Não era... Até tem que pesquisar isso. Mas eu sei que nos Call of Duty você tem... o Call of Duty você sobe o paredão, você não entra pela praia. Tá certo, é na praia de Sword. É aquela que os caras, tipo, subiram o paredão e ninguém tava botando fé que a galera subir por lá, né? Isso. É porque no Allied Assault do Medal of Honor, era muito tesão, porque representava bem, se tinha que explorar, avançar, tipo... Tinha hora que as MGs miravam em você, se tinha que esconder atrás daqueles asteriscos gigantes, né? Eu não sei o nome daqueles asteriscos. Asterisco gigante. É um asterisco gigante de ferro no meio da praia. Nunca jogou Call Drops, velho? Aquele joguinho que você joga a bolinha pra cima e pega os asteriscos? Nossa, é Windows 95, hein? Cara, a temática é legal, a forma que evolui a campanha. É claro que não tem tanto foco no enredo com personagens como eu acredito que o começo, até hoje, os Call of Duty tem. Ele é mais focado na história mesmo, você faz a missão e pronto, né? Mas ele era single player, bonitão assim. Mas Spearhead, ele tá no meu coração por causa da introdução dele, que é muito foda. Então vamos aqui tocar a... Eu não sei exatamente o nome da trilha, então aqui onde eu achei é Track 4 do Medal of Honor Allied Assault, Spearhead. Spearhead parece uma banda de metal, né, cara? Spearhead, né? Headbangers, né, cara? É verdade, Spearheadbangers lá. Spearheadbangers... We'll be right back. Então vamos para a sua última escolha, que minha dessa vez não tem nada a ver com first person, né? Não, tem a ver com first person, sim. Tem? Eu não sabia que tinha first person nesse jogo. Ah, não! Confundi, nossa. Eu confundi com aquele jogo de turn, tipo, jogo de turno. Ele surgiu a partir desse jogo de turno. Ainda elementos, mas ele não é mais... Jogo de turno não, né? É jogo de RTS, na verdade. Só que mais tático do que... Estratégico. Estratégico, né? Embora tático e estratégico tenha relacionado, mas foda-se. Foda-se, você fica pra outra aula com o Capitão Nascimento. É, e qual... Todas as quintas-feiras, às 17 horas. Às 4h20 da manhã. Às 4h20 da manhã, exatamente, com uma granada na mão, tá? Sim. E qual que é o jogo que você tá falando aí? Eu estou falando do Commandos Strike Force. Yes, sir. Yes, sir. É uma evolução, digamos assim, ou uma vertente da série de comandos, né? Pra quem tá familiarizado, é aquele joguinho que você tem um esquadrão de elite invadindo bases alemãs na Segunda Guerra Mundial, né? Isso tudo numa visão isométrica, né? Que você exatamente. Tinha que fazer uma ação com o personagem, depois mudar pro outro personagem pra fazer outra ação pra você distrair. É bem louco, né? É, cada personagem ele tem a ideia do comandos, né? Cada personagem ele tem uma especialidade. Então, sem ele, você até consegue cumprir um objetivo, mas vai ser muito mais difícil sem ele. Porque, por exemplo, o comando, né? Lá, o cara que era o fodão, o boina verde lá. Ele era bom pra combate, assim, corpo a corpo, metralhadora. Ele era o cara mais equilibrado de todos. Você precisava se esconder, o cara cavava rapidinho no chão e se amocava debaixo da terra, entendeu? Trincheira deliver, né? É, em trincheira delivery, porque ele se camuflava assim, o cara passava, ele só percebia você quando passava por cima, né? Sim. Aí tinha o Inferno, que é o cara especialista em bombas, né? Porque não... O nome é sugestivo, né? Acho que era ele que é o... Yes, sir? Não, era o... Era o francês? Era o francês, ele era... Se eu não me engano, o francês era especialista em disfarces. É. Ah, eu acho que tem mais a ver com o francês, né? Aí tinha fugir, o sniper, né? Tinha o mergulhador... Nossa, uma galera, cara. Cada personagem tinha uma especialidade. E dependendo da fase, era submetido à missão os personagens X. Isso, é. Daí se fazia o esquadrão ali... De acordo com a missão. Mas desse daí, você tem três personagens básicos, né? Uhum. Que é o Sniper, o Comando e o Comando, na verdade, o Green Beret, né? Sim. A boina verde. Ah, qual que era o terceiro? O cara é o especialista em disfarce. Não vou lembrar direito agora. O Spy. Era, seria o Spy, né? Sim. E você conseguia intercambiar, né? Entre os personagens pra conseguir fazer essa dinâmica no jogo, só que em primeira pessoa. Bem louco. Cara, é muito legal, assim, porque daí você tem aqueles elementos que você tinha antes no comando, né, em visão isométrica. Por exemplo, eles deram meio que uma resumida nos três personagens, né? Você pegava, por exemplo, o sniper ali, você catava a moeda, né? Arremessava a moeda, daí o cara, pô, que barulho foi esse? Daí você catava a faquinha lá e... E você jogava esse jogo em qual plataforma? Eu jogava em Play 2, cara. E era muito legal, cara. Muito bem feito, assim. Era legal que você tinha ranking. Por exemplo, se você matasse um cara importante da Gestapo, né? Que é a polícia secreta alemã. Você, tipo, altamente conceituado, assim, sabe? Você levava uma pontuação, pá! Na sua cara, assim. Nossa. Eu tô vendo aqui o gráfico dele pra PC. Cara, é bem bonitinho, hein? Mas é um jogo muito bacana, cara. Um jogo que vale a pena, assim, você pelo menos gastar um tempinho nele, né? A história também é... Ele é um jogo que vale... Assim, a pergunta. Ele é um jogo que vale pra hoje em dia você se divertir? Olha, mais pela experiência. Tem muito jogo que é melhor do que ele, pra ser bem sincero. Mas... É aquela coisa, assim, né? É diferente. Do que nem ele, eu não achei outro que fosse parecido, entendeu? Talvez uma coisa que seja mais próxima do que isso, mas fugindo do tema da Segunda Guerra Mundial, seria o Army of Two, que tem essa parte cooperativa entre... só que são dois caras, no caso, né? Só que daí é um tema já guerra moderna, são mercenários, blá, blá, blá. Só que a jogabilidade de você tá tendo o auxílio de uma segunda pessoa e você poder interagir com ela... É outros 500. Army of Two é um belo jogo, hein, cara. Diga-se de passagem, é. E eu quero muito uma máscara e uma armadura igual aquela. eu tava vendo aqui, bem na hora que eu tava vendo o trecho de gameplay, o outro personagem é Spy mesmo, tá aqui escrito Spy. Achei o nome deles aqui. Jack Butcher O'Hara, quer dizer, Jack Açougueiro. Sim, Butcher. Thomas Hancock, que é o Jack, é o Green Beret. Olha o nome do francês, René Duchamp. René Duchamp. Tesão. E é legal assim que você faz a missão, aí você vai, troca outro personagem vem, assim, né? Então você vai ter que, tipo, o foda é que você vai ter que controlar os três pra chegar num ponto, né, por exemplo. Isso, você nunca precisa controlar os três ao mesmo tempo, isso que é. Sim, muito... é, pelo menos é o outro, a inteligência artificial do outro não caga, né? Mas, cara, é interessante, eu tô vendo aqui, mas já tem uma coisa atual mais engraçada, assim, mais, tipo, aceitável do que ele, né? Como o Zeng já falou. Um pouco ele trava, assim, na questão do controle mesmo, assim, né? Que você acaba habituando, assim, que os controles eles avançaram muito, eles ficaram muito fáceis, muito leve de você jogar. E antigamente eles, qualquer jogo que você vai pegar de FPS, de tiro... Era bem loucão, cara, nossa. Era muito travado, cara, e assim, é muito, é uma mecânica bem, bem, bem seguradora, mas é muito legal a jogabilidade em si, em geral, cara, o overall dele é muito bom. Uma outra coisa que eu tô vendo aqui, tipo, é, que eu tava reparando, assim, que, tipo, os jogos foram evoluindo também a movimentação, né? A antiga movimentação era bem louca, tipo... Quake, Unreal Tournament, que os caras corriam 200 por hora, né? Agora, pra e vocês... a arma balançava na tua frente feito louco, né? Sim, era bem zoada, né? É, de um jogo parecido com esse jeito, terceira pessoa, bem massa, que tinha pra PS2, era Full Spectrum Warrior. Que você era um soldado americano da guerra do Iraque ou do Afeganistão, algumas das guerras, que você controlava um grupamento de soldados. Eu lembro desse jogo, cara, tentei, mas eu não lembro se eu tentei correr atrás dele e não achei, ou se eu joguei e não consegui jogar direito. Mas não é estranho, estou ligado qual que é esse daí. Tanto que, pelo que eu li uma vez, eles usam isso daí pra... Realmente, soldados da guerra do Afeganistão com trauma como que é? Não é trauma pós-traumático, é muito redundante isso. É. Trauma pós-guerra? É, isso, trauma pós-guerra, mas tem um outro nome que é bem parecido com isso daí, mas enfim. É, eles usam isso daí pra tentar relembrar o cara pra aquilo que aconteceu, daquilo que. Não, o cara vai fazer tipo, um tratamento pós-traumático, assim, com um jogo de guerra. Exatamente. Bem é louco. Uma coisa, tipo. É redundante, não tem muito sentido, né? É que nem tirar uma bala do braço com outra bala. Ah. Enfim. Então vamos lá tocar? Qual que é a música mesmo pra tocar aí do Command Strike Force? É a música do Main Menu. Main Menu? Não tem, cara, não achei nada. Que é o nome da música? Main Menu Time do Command Strike Force. É Main Menu Time? Main Menu Time. Então vamos lá. Fala a caixa aí. Grafo, Então agora vamos falar de fato de Battlefield 3, do novo jogo da série, né? Battlefield 3 não é exatamente novo pra atualidade agora, mas ele é o jogo mais atual, que também foi um dos mais aclamados da série, digamos assim, né? Ele foi o mais bem recebido de toda a série, sem problema algum, né? A EA soube manter ele vivo muito bem, cara. Ah, sim, ele... É que assim, essa época do Season Pass, do Premium Edition, manteve ele vivo pra caralho. Enquanto, por exemplo, o Battlefield 3 saiu, quantos Call of Duty saíram? Da série Call of Duty, Modern Warfare, no caso. Cara, saíram... Ele é 2000, saíram 3, cara. Saiu 3, pra você ver, né? Tipo, os caras foram tentando renovar a série com, tipo, com mais jogos na Activision. E a Electronic Arts, que foi eleita, só uma observação, que foi eleita a pior empresa de novo nos Estados Unidos, ela conseguiu manter o Battlefield muito bem, né? Cara, eles lançaram 5 DLCs. É, lançaram mais DLCs pra caralho. E cara pra caralho, né? Cara, na boa, eu comprei a Premium, cara, e pra mim valeu o cara. Bem. Tipo, você fala, não, já tá planejando, vou jogar isso até o meu dedo sangrar, então pra mim vou comprar Premium Edition de início. Eu, que, por exemplo, comprei só a Standard Edition, eu me fudi muito. Cara, eles foram espertos. Ah, beleza, vamos lançar o primeiro DLC, Back to Kharkan, todos os mapas clássicos de Battlefield 2. Uhum. Porra, tesão. Daí os caras lançaram Close Quarters. Que é tesão pra caralho também. Que a ideia era puxar a galera que joga Call of Duty. Que é mapa mais rápido, mais dentro de casa, correndo no meio da praça, essas coisas assim. Isso, um mapinha pequeno. Daí os caras lançaram o Armored Field, Armored Kill. E porra, tesão pra caralho, só blindados. Cara, quando eles lançaram o... O Endgame? Não, o Endgame não, o Aftermath, cara. Eles lançaram tipo um gun game, cara, que você tem que caçar as armas no cenário, que é o modo Scavenger, cara. Ah, massa. Puta, animal, cara. Esse último modo, o último DLC, eu não curti muito, que é o Endgame. É, eu tava vendo assim, o que mais me interessava pegar foi aquele Back to the Kharkan, como que ela... Back to Kharkan. É Kharkan lá. Eu só queria jogar ele pelo fato de um mapa só. Wake Island. Cara, Wake Island, aquele mapa é muito tesão. Aquele mapa é tesão, mas pra ele não ficou legal, cara. Ah, eu imagino que não, porque é muito mais loucura do que o... é, o antigamente era pra Battlefield 1942 e o Modern Combat, né? Isso, tinha pro 2. Sabe o que eu gosto bastante dele, assim? Ele impressionou por ser um jogo de FPS e que, tipo, me impressionou por causa da arte dele, cara. Eu acho as cores que eles utilizaram pro jogo muito agradáveis, assim. Na minha opinião, não tô falando, não é coisa de fanboy, né? Porque eu não jogo tanto, não tenho opção nenhuma, tipo, a favor de Battlefield 3, nem Call of Duty. Eu só jogo por diversão mesmo. Ah. E, cara, a arte dele é fodástica. E eu quero perguntar aqui se alguém leu o livro do o Russo. Não li ainda, cara. Cara, é um livro muito tesão. Muito tesão mesmo, cara. Sério, esse livro é foda pra caralho. Eu nunca me empolguei tanto e destrocei um livro de temática militar como foi o Russo, cara. Ele conta a história do quem já jogou Battlefield 3 sabe que ele conta praticamente duas histórias paralelas, só que ele foca mais num personagem só, do lado americano, né? E no jogo, no livro, obviamente, foca no lado do Russo, que também é um pouco da parte do americano. Mas, cara, é muito foda a história. Eu acho que o Russo chama Zilla. O jogo, a história é muito massa, cara. É a primeira história de Battlefield que eu falo, puta que pariu, cara. Agora vocês acertaram. Mas a galera não aprovou tanto, sim, a maioria, né? Os caras já foram na fanática de Call of Duty. Cara, eu aprovei. Eu sou fã pra caralho. Cara. Mas história de single player do Battlefield é o primeiro mesmo, né? É o primeiro. História. É que os caras tentaram pegar. Não foi tão bem aceita, mas, tipo, se agradou a você, tá de boa, né? Ó, o nome do personagem lá do Russo, lá, que a gente vê no livro, é o Dima Mayakovsky. Dmitry Mayakovsky. No caso, ele também conta um pouco a história do Blackburn, né? Que é o personagem principal do single player, né? Você joga com dois americanos, cara. É, o outro não chegou a ter referência no livro, mas ele contou bastante a história do Blackburn, porque ele percebeu, assim, que a história tava bem louca lá, tá dando tudo errado, aí ele meio que encontrou o Lazarento lá e fudeu tudo. É, você joga com o Miller e com o Blackburn. A partir daquela parte que... Agora vão tomar um spoiler na cabeça que merece. A partir do momento que o Blackburn... No livro, o Blackburn fica mais... Foda pra história pro Dima, né? Pela temática. É bom que o livro, assim, só apreciando um pouco mais a parte de livro aqui, ele é muito bom, porque ele não é aquele livro maçante, ele tem umas altas piadas, assim, tipo, tem hora assim que o cara fala assim, ah, você podia ter matado ele, ou você tá pensando que você não é um Jedi aqui no meio da parada, né? Ele faz um monte de referência à cultura nerd, cara, é excelente, é de longe o melhor livro de baseado games, assim, que eu já li de todos. Eu já li praticamente todos os livros do Assassin's Creed, que são bons, alguns, né? Até o livro do Uncharted, que é também muito bom, mas o Russo ele tá em primeiro lugar, fato, assim. Ele é muito bom. Eu tenho que ler ele, cara. Sim, ele é muito bom. Ele é baratinho, assim. Dá pra você pegar por 30, hein? Bem fácil. Mas assim, engraçado olhar aqui que você jogou o Battlefield 3 no PS3, né, cara? Você foi loucão, né? PS3, cara. E a galera, cara, tudo loucão aí jogando no PC, você, não, vou aqui no Battlefield 3, eu sou macho e foda esse controle. Cara, depois que você aprende, cara, a manusear o controle, cara, vai que um doce. Peguei a mãe do controle e sabia que primeira semana eu olhava, putz, tô errando. Cara, depois, velho. E depois você pega a mãe de como combinar os anexos, attachment das armas com a arma. E como que você tem que fazer, o que, que aquilo faz, cara. Sim. É doce, velho. É, ele é legal, assim, que ele incentiva você cada vez mais jogar o multiplayer. Porque você vai explorando e vai melhorando suas armas com pontos que você vai ganhar na batalha, né? Por mais que você não mate tanta galera, no final da batalha lá, se você perdeu ou se você ganhou, você vai ganhando uma certa quantidade de pontos. E a cada level que você vai conseguindo, né, você vai adquirindo novos recursos, armas, etc. O Battlefield é um jogo formado no... não é como Call of Duty, que é cara vai ver se joga bem pelo teu score, kill death, né, ratio. É pelo teu team, pelo número de vitórias que você teve de rounds, pelo teu, sim, team game. Isso eu acho mais respeitado do que a parada do cara levar o time nas costas sozinho, né? É, e não, outra, não tem killstreak. Killstreak. É você... Não, killstreak, tipo, era muito zoado, porque, tipo, você vai jogar Battlefield, os Modern Warfare, assim, a partir do Modern Warfare 1, né, que tem essa parada, assim, isso. O cara, quanto mais ele mata, mais fodão fica de matar ele, cara. Tipo, tudo bem, eu até entendo, assim, mas, cara, depois que o cara tá com killstreak, ele vai ganhando bônus disso, vai ganhando arma, vai ganhando reforço de helicóptero, cara, é muito zoado. Cara, você tem que ver isso no Black Ops 2, cara. Virou um jogo pra ficar de prédio. Black Ops, os multiplayers, nem precisa nem comentar, né? Mas vamos focar aqui no Battlefield 3. E Battlefield 3, cara, ele tem uma parada muito engraçada, assim, que também ganha meu respeito pra caralho, que é a trilha sonora, cara. Battlefield sempre teve trilha sonora foda, mas Battlefield 3 eles conseguiram fazer uma parada meio mesclando, meio tipo, um som meio louco, assim, tipo, meio eletrônico com rock. O Battlefield 3 foi a época do dubstep, velho. Tudo é ruído de máquina. E isso eu acho um tesão, cara. Ficou muito bom. O trailer, cara, você, sim, fica assim, meu Deus, eu quero jogar, eu preciso meu jogar. Deus. Meu Deus, você olha aquele trailer, se eu jogar isso aqui, eu vou ganhar mais 5 bolas. Mais 5 bolas. É muito foda. Mas uma, velho, coisa que eu vi, cara, que eles estavam sacaneando, né, e tanto que eu acho que não só em jogo, eles estão com essa mania, cara, de fazer aquele... Tudo que é trailer, cara, tudo que é coisa. Sim. Até no Metal Gear 5 que eu vi esses dias aí, no trailer também tem no finalzinho. Não, é a nova moda das indústrias de cinema e videogame, né, cara? Fazer trailer. O cara fica pensando assim, o que eu vou fazer pra impressionar esse cara? Eu falei, não, eu tinha uma ideia, bota um som que vai assustar o cara pra caralho. É. Você vê? O cara caiu da cadeira e falou, cara, meu Deus, você comprou o jogo me assustou, você vai jogar uma bosta. É. Não, daí você escuta, né? De fato, tem isso, né? Mas enfim. Let's put some smile on the face. Boom! Teletubbies. Boom! Mario! Boom! Cara, vendia pra caralho. A Nintendo tá perdendo o dinheiro aí, cara. Boom! Bom, falando em boom... Opa, sacanagem. Vamos lá. É, falando em música fodástica, então vamos lá para a sua música. Então, eu escolhi uma música, velho. Que se alguém já jogou Paint, Airsoft... Alguém já teve uma parada que teve uma frustração, cara. Sim. Essa música, cara, é perfeita. Ela chama Lose Round Team. O que que a música tem, cara? Ela começa tristeza, com aquela... Tristeza, ela tem tristeza. Ela, porra, a gente como perdeu, cara. Eu paguei R$80 no paintball pra gente perder, galera. É, porra, a gente perdeu. A gente tava aqui batalhando, pá. Daí ela vai dando aquela violência e falou, não, agora a gente vai ter que se reerguer e a gente tem a próxima pra encarar. Tem essa parada, tipo, de que toda, pessoal, a música tem um sentimento, mesmo ela sendo totalmente eletrônica, cara. Quando você joga um Battlefield e você perde, e começa a tocar música um pouquinho antes, você perdeu todos os tickets, né, que é onde acaba o mapa. E ele já começa a meio tocar o comecinho da música quando você tá perdendo, né. Ele já é muito engraçado, é igual quando você vai ganhar, tipo, também tem a música Vitória lá, que é muito massa. Ele fica aquele tecladinho, assim, parararara, e você, porra, velho, que raiva. Sim, aí depois ela meio que muda, porque vai começar um novo round, e é foda pra caralho. Esse filho da puta desse sniper ficou com o rabo colado no fundo da fase, não botou nem o Mavi, velho. E eu aqui me fudendo, engenheiro. O Battlefield sempre teve sistema de classe, né, então... Isso. Esse é muito massa, porque, tipo, você tem essa pegada, né? Mas enfim, vamos lá pra música então? Vamos tocar ela aí? Isso, é o End of Round Team, na verdade não é o Lose Round, é o End of Round Team, que também os caras chamam de Solomon's Team. Solomon's, que é o nome do vilão, vamos lá. We'll be right back. já que tá falando de pum e merda, né? Vamos começar a falar de um jogo aqui que eu até botei fé, mas ele não foi tão bem aceito. Até porque a nova regra militar, assim, quando você vai jogar jogo militar, é que tem algumas novas regras na jogabilidade que ela deve ser mantida, né? Fui lá e comprei, bem, ainda bem que comprei em promoção, que foi o Counter-Strike Global Offensive. Meu Deus do céu. Que ele... praticamente foi um caça-níquel, como o Grafo diz bem no comecinho, né? É, o ladrão de um braço só, velho. Sim. Mas, cara, ele veio com pelo menos uma parte boa, duas partes boas, né? Que foi pelo menos a evolução gráfica, que eu achei bem maneira. O rearranjo dos cenários. Ele quis pegar o pessoal mais nostálgico, né? E pegou! Conseguiu vender bastante coisa, mas... Pegou os trouxa aí, nostálgico, como eu. Counter-Strike podia ser melhor. O CSGO, né? Vou chamar ele de CSGO aqui. Ele podia ser melhor, só com uma mudancinha já podia ser melhor, fato. Que é assim, quando você tá jogando, por exemplo, o Battlefield 3, o Modern Warfare, né? Você quando sai com sua arma e você aperta o botão direito, o que acontece? Fecha a mira. O Counter-Strike, ele, o CSGO, ele manteve a parada que tinha no primeiro... jogo, que não tem essa parada, só algumas armas têm essa opção de você aproximar a mira. E olha lá, cara, isso cagou geral. Eles podiam ter feito um grande sucesso, mas cagou total isso e ficou só no esquema do cara mirar de fato, né? Tipo, eles fizeram um HD Counter-Strike. Isso. Pronto. Fizeram uma re-roupagem, né, no caso. E tudo bem que eles colocaram novas mecânicas de gameplay que ficaram até interessantes, né? Cara, eu, tipo, sei lá, cara, eles mudaram muito pouco a física do jogo. Ainda é aquela coisa, cara, na boa. Não, a física mudou bastante, assim, se você... Ela mudou bastante significativamente comparado, por exemplo, com 1.6, né? Ela mudou bastante. Muita gente veio do 1.6 pra esse porque, tipo, é mecânica nova, mas não é tão uma mudança tão drástica assim, né? Cara, eu, tipo, assim, eu achei que eles podiam ter trabalhado muito mais no jogo. Muito mais... Muito mais. Tinha coisa pra trabalhar no jogo. Cara, o jogo é aquele esquema ainda, você não consegue... Você não consegue agachar... Não consegue agachar, mas não consegue deitar no chão, né? Isso, é, agachar você consegue, ficar pronado, né, deitado. Sim. A mira ainda é corre, atira. É, ele ainda tem, digamos, aquele feeling Quake de ser, né, tipo, tudo bem que o próprio Modern Warfare tem essa parada do cara correr e atirar, assim, mas ele pegou a parada mais no salto porque quem nunca jogou Counter-Strike os antigos, né, tipo, também se mata, se o cara tiver pelo menos 17 anos, hoje em dia ele jogou pelo menos um pouquinho de Counter-Strike das antigas, todo mundo jogou, o Mala House tava aberto, tava a galera se matando Counter-Strike, ele, não vou dizer que ele pecou 100%, né, ele teve mudança na interface, as armas, a customização de mapas, de coisa assim, mas ele pecou no principal, né, na jogabilidade, ele podia ter ampliado um pouco mais o cenário, né, tipo, não o cenário do mapa, o cenário assim de você, tipo, de dar tiro com o scope aproximado, isso pra mim pecou total, porque você, é uma nova regra que segue dos jogos atuais, né, você tem que aproximar o scope, a parada que caga também é que, assim, hoje em dia você vai jogar o Battlefield 3, vai jogar o Modern Warfare, você tá lá andando jogando teclado, assim, você vai lá, aperta G pra quê? Pra jogar granada. Esse não. Esse mantém uma parada que ainda é ridícula. Você tem que... Selecionar, clicar pra depois atirar, cara. Isso eu acho ridículo ainda. Ele é um jogo legal, dá pra se divertir, mas... Cara, tem muita coisa mais atual que dá pra, tipo, você se diverte bem mais por causa dessas novas regras, assim, que você acabou se habituando, né? Mas uma coisa que se eles remasterizarem, cara, que vai ficar um tesão, piá. Seria Day of Defeat, cara. Sim, Day of Defeat, ele é um jogo que, ele tá de parabéns, que a gente jogou pra gravação do último Jogatina Plus, né? E ele tá excelente de jogar ainda, cara. Ele é um jogo que praticamente não envelhece, né? Tudo bem que tem um pouco de gráfico, mas ele é muito bom, o Day of Defeat. Source, no caso. Pra mim, é CS e Segunda Guerra. É, o COS de Segunda Guerra, cara, só que ele funciona. Sabe, tipo, o CS, digamos assim, que ele tem tipo um bloqueio na jogabilidade. Por exemplo, você não tem a opção de correr. Esse você corre, mas você tem uma estamina ali que você tem que recuperar. Ele tem algumas armas, tem tipo... É o sistema de classes, né? Como sistema de classes. Você pode deitar, né? Pode deitar, coisa que, por exemplo, o Counter-Strike não tem. O sistema de classes faz toda a diferença. Tipo, se tiver um cara com uma MG e o cara não for alvo de um sniper, de uma granada, assim, que o cara lança a distância... Ele mata todo mundo, cara. Então você, tipo, você tem sistema de classe. A classe, por exemplo, do Counter-Strike, não importa a skin que você pega. Se você faz a customização de uma arma, tudo não pode ser igual, entendeu? Não foi um jogo que me agradou. Quem gosta, cara, já vi você, o Ed gosta. Nossa, eu adoro esse jogo, sério. Eu falei, putz, eu vou jogar aqui, eu vou dar uma merda. Não, a gente se divertiu pra caralho. Ele tem, tipo, alguns objetivos de gameplay melhor, né? Tudo bem que o novo Counter-Strike, o CSGO, ele tem algumas novas temáticas. Antigamente era o hostage lá, tipo, você tinha que pegar a galera que tava de refém, levar pra base, ou se tinha que implantar bomba, etc, né? Nesse caso, no Counter-Strike GO, ele tem aquele corrida com armas, né? É o Gun Game. É, Gun Game, lá que você vai, vai matando e você vai adquirindo, até você matar com todas as armas. Você tem uma parada que você vai, tipo, com Fast Respawn, né? Que você morre, mas volta pro respawn, você vai fazendo mais pontuação mesmo. Então tem um monte de novas jogabilidades que pelo menos agradou mais gente, né? Na verdade, isso aí são mods, né, cara? Sim, é mods, mas é mods que levam o jogo. Se for só de matar e instalar bomba, a galera, pô, por que eu vou jogar isso? Pelo menos tem novos atrativos. Sim, novos atrativos, assim, que faz a galera jogar mais. Por isso que eu falei, a única parada que cagou pra mim no Counter-Strike não foi nem questão de mapa, assim, foi a parada da jogabilidade de armas, e você tá com a granada. Se tivesse corrigido isso aí, cara, esse com certeza seria um dos jogos mais jogados de FPS. É, sei lá, eu tenho minhas ressalvas, entendeu? Sim. Eu acho que pro que eles se propuseram a lançar, ela tinha que ter apresentado muito mais coisas. Não, mas, cara, pensa bem, se fosse o Counter-Strike com essa parada que eu falei, de você jogar nesse esquema, cara, seria bem melhor, né? Cara, eu imagino que ele poderia ser melhor, entendeu? Mas aí que tá, será que o cara vai querer fazer? O cara não quer, hein, velho, porque vai dar um trampo do cacete. Por que, que eu vou gastar se eu posso botar um gráfico HD e vender por $15? Mas enfim, vamos tocar aqui, vamos parar de ódio no coração aqui da galera e vamos tocar aqui a música que eu selecionei pra esse game, né? Counter-Strike, apesar dos pesares, ele tem uma música fodástica, tá de parabéns. Depois do Team Fortress, né, cara? Todas as músicas dos jogos da Valve estão de parabéns, cara. A música do Dota 2 é foda, a música do TF é foda, e a música do Counter-Strike Global Offensive é muito foda. Então a música que eu vou tocar aqui é Let's Go, que é a música que toca quando você vai carregar um novo mapa, ou quando acaba o round, que é muito foda mesmo, cara. É uma das preferidas de temática militar aqui pra mim. É Hey Ho, Let's Go. É o Letesgo. Então vamos lá, fala caixa. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Estamos aí encerrando mais um capítulo do Game Track, nessa história tão linda sobre guerras. Sobre jogos de temática militar, né? Alex? Exatamente. Provavelmente, com certeza, vamos fazer mais sobre essa temática, que tem muita coisa sobre falar, tem muito jogo, coisa. Tem muita história, tem muita música boa, cara. Isso que é legal. É o jogo que mais a indústria mais investe hoje em dia, cara. Tem muito FPS surgindo, né? Também de temática militar, mas surge muita coisa maneira aí. Então, a gente vai ter que falar de mais jogos, cara. Eu queria ter falado de outros jogos que eu lembrei aqui no meio do caminho, mas a gente vai deixar isso para um podcast futuro, né? Então, deixa aí nos comentários, né? Quais jogos vocês lembraram, qual o jogo que você prefere, qual o jogo de temática militar que você prefere, né? Então, só deixando uma dica, Battlefield Vietnã, cara. Ah, Vietnã. Eu lembrei desse jogo no meio do cast. Todo mapa que carregava, cara, era uma música muito tesão, cara. Eu já não gostava das músicas, só gostava daquela War. Ah, dum, dum. Essa é a única música que prestava nesse jogo. O resto das músicas também só. Cara, acho que essa, sim, essa música é do Simon Garfunkel, se não me engano. Eu não manjo nada de música. Cara, só sei que é War. Mas, enfim, comentários? Comentários aqui, eu acho que o Graf quer recomendar um vídeo pra gente assistir aqui, né, Graf? Isso, cara. Exatamente. Quem gosta de temática militar e assistir filme da guerra, tem um filme do Stanley Kubrick que se chama Full Metal Jacket, ou da Tiso para Matar aqui no Brasil, que tem um sargento, o sargento Lee Ermey. Ele tem o recorde de xingar durante 3 minutos um soldado sem se repetir. O cara tá de parabéns. E a melhor de todas é Jesus Cristo, como que consegue empilhar bosta até essa altura. Genial, cara, é muito foda. E o cara fala de um jeito, velho. E o cara é consultor militar de filme. Sim, o cara ficou tão fodástico por causa disso, né? Praticamente. Isso, cara. E cara, é tão fodástico que ele tem um seriado sobre armas no History Channel. American Guns, velho. Exatamente. Muito bem, muito bem. Aí é foda, cara. Sim. Cara, então vamos ficar por aqui. Espero que a gente volte em breve pra falar de mais jogos de temática militar, né? Aí dá pra falar de muita coisa aí, porque tem temática militar. Até o Metal Gear acaba entrando nessa parada, né? Nossa, Metal Gear tem o Medal of Honor. Cara, eu sei que tá todo mundo xingando, mas eu quero jogar Medal of Honor Warfighter. Eu não gostei da jogabilidade do Medal of Honor 2010, né? Que eles... Sim. Jogaram. Foi horrível, horrível. Foi horrível, mas a história é boa. Eu jogo pela história, cara. Aquele jogo que você falou que tava reparando as armas, quem lembra de podcast aí, do podcast antigo que você falou da arma, que tinha madeira tal, que tinha barulho tal, de demorava, bala pra atingir a parede. Era bem louco, né? É muita coisa, cara, de tarado com uma arma, cara. E outra. Tá ligado que aquele barbudão realmente existe, né? Ele chama de cowboy, o cara. Tem, se não me engano, eu acho que ele é até repórter. Ele tá no Afeganistão até hoje, velho. Então, cara, e outra coisa que eu fiquei sabendo também esses tempos é o próprio Capitão Price, cara. Ele é inspirado num cara, num sargento da SAS. Você não lembra os posts, seu puto? Eu lembro, só que não é todo dia que eu leio. É o John McCleese, velho. John McCleese, velho. Segue o link aí de vários posts, né, que o Graf fez aí na coluna Recoil, né? Que é um nome excelente pra coluna de temática militar, mas enfim. Tá excelente, cara. Parabéns mesmo. Mas enfim. Bom, então vamos encerrar por aqui. Tem muita coisa pra se discutir no temática militar. É muito foda. Eu aprecio bastante, apesar de muita gente falar que é matemática batida, mas eu gosto bastante. Eu não tô jogando tanto ultimamente, mas eu deveria estar jogando mais. É porque tem outros joguinhos maneiros aí que estão surgindo pra gente jogar. Até o Graf mesmo parou de jogar jogos de FPS pra jogar LOL, né? Olha aí. É, velho, mas meu main é o Graves, que usa uma shotgun, velho. Olha só que maneiro. Então, Snake, diga lá o nosso e-mail aí pra contatos, caso o cara quiser mandar um e-mail pra esse podcast. É gametrack@levelmais.com. Sim, ou deixa nos comentários que a gente vai ler aqui com toda certeza, né? Também aproveita pra conhecer a coluna do Grafo. Grafo, diga rapidão como que é a sua coluna aí pra quem não manja. Então, a minha coluna é com foco de FPS, apesar de às vezes eu faço um postzinho meu fora, tipo de LOL, assim, mas... foco FPS, cara, eu coloco algumas experiências que eu tive no exército, algumas coisas que eu aprendi lá. E tem também, como o Ed não lê a coluna dos brothers, né? Tá bom, tá tranquilo. Cara, eu... Tem post lá sobre Call of Duty, sobre história de armas. Tem um post sobre Apocalipse Zumbi, que tem o trem não ia sobreviver. HQ dos Ghosts, né? HQ do Ghost do Modern Warfare 2. Conta é como fodástico. Surgiu. E fala, peraí, vamos aproveitar. Aproveitei. Call of Duty Ghosts. É, que vai sair já nesse final do ano, né? Isso. Sai um Call of Duty todo ano em novembro. É igual Assassin's Creed, né? Isso. Cara, o que os caras vão botar na história? Eu tenho certeza que eles vão focar na porra do Ghost, velho. E vai ser coisas anteriores. E, ó, escuta que o Tata vai falar. 80% de chance de ter missões no México. Arriba! Porque é lá que surge o Ghost. Não vou comer muita pimenta aí pra hemorroida. Então é isso, galera. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado mesmo por mais ouvir mais uma vez o podcast. Se você ainda não assinou a gente no iTunes, assina lá. Classifique nosso Game Track. Também confira os vídeos do Jogatina Plus e do Fundo Console, né? Então aí, assina o canal do Level Mais. Ficamos por aqui, Snake. Um beijo do gordo. E até mais. Falou, galera. Até mais. Sou, yes, sir. Puxa o pino, conta até dois e joga.